de se sentir-se amparada, para reencontrar esse sentido que o Senhor, claro, te oferece para continuar respondendo à vida. Amém, Padre, amém. Que Deus te abençoe. Amém também. Como nosso programa já está quase no final, eu te agradeço pela sua participação. E agradeço, claro, a cada um, a cada uma que tem participado conosco hoje. Não foram tantas ligações, mas com certeza muitas, muitas escutas. Então, muito obrigado a você que aí de Santo Antônio de Jesus, minha terra amada, está em comunhão comigo. Muito obrigado você que aí de Cabaceira do Paraguaçu, paróquia que eu amo, paróquia Santo, é São João Batista, está em comunhão comigo. Obrigado a você, caro ouvinte, nesta Bahia, nesta cidade, que vem somar conosco, que vem contribuir conosco. Por isso, claro, diante do tema da escuta, que nós hoje refletimos um pouco. Pela necessidade, nós compreendemos, claro, que todos nós temos necessidade de sermos escutados, porque todos nós trazemos uma história de vida, temos um legado sim, às vezes, como canta Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, às vezes nós temos as nossas delícias e às vezes também temos os nossos fardos, as nossas lágrimas, e que bom que agora podemos contar com esse programa, sobretudo Palavra e Vida, para refletirmos dentro dessa dimensão espiritual, mas também dentro dessa dimensão psicológica que esta semana estamos discutindo sobre a escuta, onde um autor chamado Gil nos diz: a escuta não se limita ao que é verbalizado, mas busca acessar o que se apresenta a quem da palavra, num contínuo sentido de, ainda que não ressoe como som, revela-se como um apelo à linguagem. Pois eu convido você, nesses dias, a ficar atento àquele e àquela que quer te falar algo, que às vezes não consegue se comunicar com a palavra verbal, mas consegue se comunicar de outros modos, até pedindo socorro. Que você possa, nesses dias, né, diante da nossa reflexão aqui, estar atento àquele colega, aquele amigo no seu trabalho, aquele amigo, aquela amiga, vizinho, aquele filho ou a filha, o esposo ou a esposa, que você possa, nesses dias, diante da escuta, né, claro, estar atento. Mas também dizer a você, meu amigo, minha amiga, que a escuta psicológica é de fundamental importância. Então, não somente precisamos estar disponíveis para a escuta, mas em algum momento precisamos ser escutados. E a psicologia vem justamente abrir para nós, dar a nós esse aporte. Nos deixou esse legado, a psicologia clínica, e nós podemos dela experimentar. Como? Se você não está conseguindo dar conta das suas demandas, procure alguém para te escutar. Seja um sacerdote aí na tua paróquia, seja um psicólogo, seja uma pessoa de confiança, alguém que se coloca com disponibilidade, não para te julgar, mas para te acolher, mas para te escutar. Então, não perca tempo, porque às vezes, de fato, cada um de nós tem e vive situação que não consegue dar conta sozinho. E aí, claro, em algumas necessidades, em algumas situações, precisamos do aporte, podemos dizer, psicoterápico, ou seja, da escuta terapêutica, da abordagem da psicologia clínica, para ajudar você a fazer esse caminho. Por quê? Porque, de fato, com a ajuda do outro, nós vamos nos encontrando. Faz-se necessário a utilização de uma função específica para essa escuta, que é a atenção. Por isso, então, eu concluo esse momento dizendo que Freud veio nos mostrar que a escuta dos pacientes é imprescindível para o tratamento e que saber ouvi-los é uma verdadeira arte. Então, nesses dias, esteja você, meu amigo, você, minha amiga, atentos, tanto para falar se necessário, como aberto para escutar se necessário. A minha chamada, então, nesse encerramento do programa, 9 horas e 39 minutos, vem para que você, como um fiel, possa contribuir para que a Rádio Excélsio Vida, a voz do Senhor do Bonfim, continue levando esta mensagem de vida. Eu quero convidar você a colaborar conosco, a fazer a sua doação como padre, através do nosso Pix, pelo 71988023611. Repito, 71988023611. Ou através do contato 71 3114 3333. A você, o meu agradecimento por esta manhã de reflexão sobre a escuta, de partilha da palavra de Deus. Pois, logo em seguida, vamos estar com a nossa amiga Patrícia Tosta. Por isso, eu convido você a permanecer ligado, a permanecer ligada, a permanecer em rede, para que, de fato, através do programa, em sintonia com Patrícia Tosta, você possa continuar, na verdade, se enriquecendo com tudo isso que a Rádio Excélsio, a voz do Senhor do Bonfim, vem oferecer a você. Desde já, o meu agradecimento pela sua escuta nessa manhã. A sua escuta aí, Neuzaí, a sua escuta, Maria, a sua escuta, caro ouvinte, a sua escuta, caro ouvinte. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus vos abençoe. Palavra e Vida. Informações do trânsito. De volta e agora fazendo um alerta para um retorno da Vasco da Gama, que fica na altura de um supermercado. Teve que ser bloqueado temporariamente por causa de obras do BRT. Você que está seguindo o sentido DIC, quer mudar de fluxo, quer seguir em direção à Lucaia, pode trafegar para o acesso que foi aberto um pouco mais à frente, na altura de um posto de combustíveis, perto de uma loja Autopeças. O retorno que já existe nesse ponto, que permite o tráfego no sentido do DIC, também continua aberto. Pós-graduação, Faculdade Baiana de Direito. Você conectado com os melhores juristas do país. Matrículas abertas em 9 cursos diferentes. Acesse pósbaiana.com.br e matricule-se. Sani Santana para a Rádio Excélsio. Em relação a marketing, vendas, comunicação, networking. Então, a gente criou uma verdadeira escola viva. A gente sabe que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando conhecimento, buscando desenvolvimento, e nós somos campeãs nisso. Como você mesmo falou, Paty, nós somos o grupo que mais busca por conhecimento, por se desenvolver. Então, no Hub Delas, a gente criou um ambiente em que é possível fazer isso. Sendo você aqui de Salvador, onde a gente tem a nossa sede fixa, ou não, a gente tem um ambiente digital, que é um aplicativo, onde você tem acesso a diversas empreendedoras, você consegue gerar interações, conhecer pessoas que estão na mesma jornada que você. E o principal, você vai ser guiada por uma jornada. Quando você assina a nossa comunidade, você tem acesso a uma jornada das sócias. Quem entra para o Hub Delas vira uma sócia do nosso projeto. E nessa jornada você vai recebendo alguns desafios para desenvolver as competências que você vai precisar como empreendedora. Aprender a se comunicar, aprender a gerar relacionamentos, aprender a desenvolver estratégias de vendas. E a gente vai te acompanhando ao longo dessa jornada. Dentro da nossa comunidade existem uma série de benefícios como aulas, workshops, espaço para que você tenha visibilidade. Acho que o grande diferencial do Hub Delas para outros grupos de networking é porque a gente dá protagonismo para cada associada. Então, aqui com a gente você tem a possibilidade de ser anfitriã em um dos nossos eventos, ser palestrante junto com a gente, ser mentora nos nossos projetos. Então, basicamente, o que a gente faz é criar um ambiente para que você possa se desenvolver, ao passo que você também consegue espaço de visibilidade para o seu negócio. De uma forma prática, né? Aquilo que ela vai aprendendo, isso é bem bacana esse modelo, porque aquilo que ela aprendeu aí nos cursos e no momento que ela vai aplicar, ali vem outra trava. Já estava travada de dar o passo para dizer, ai meu Deus, será? É muita coisa. Ela falou que é muita coisa. E a gente vai até trabalhar um pouco isso, porque quando a mulher ouve muita informação, ela diz, ah, isso não é para mim, é confuso, é complicado. Já trava ali. Vamos pensar que ela destravou, pensou que era complicado e não é. Vocês vão falar que não é uma coisa simples, como é essa forma de acesso. Aí, depois que ela aprendeu, ela trava de novo. E agora, na hora de fazer? Ficar só no mental não adianta, né, Nanda? É, e aí, por isso que a gente criou o ambiente e virou uma comunidade, né? Porque cada uma vai estar em um estágio. E o ser humano aprende por exemplo. Ele não aprende só, como você está falando, lendo, assistindo um vídeo. Ele precisa estudar, praticar, mas ele precisa ver outra pessoa fazendo para ele também sentir que ele pode e compartilhar isso. E é isso que a gente consegue fazer lá. Então, independente do momento em que seu negócio esteja, que você esteja, vai ter um passo lá na jornada para você desenvolver e para você ajudar a outra. Eu digo, ajude a coleguinha, porque é justamente esse apoio que o empreendedorismo feminino precisa, já está gritando aí por muito tempo, e a gente vê algumas poucas iniciativas, e aí a gente juntou aí essas ideias todas para poder ajudar mais mulheres, de fato, a saírem do, a Lana chama, do platô do negócio. O negócio começa a dar lucro, chega numa estabilidade, mas aí fica. A mulher ainda não enxerga que ela pode ser mais, que ela pode chegar a ter um investimento, que ela pode ter uma empresa consolidada, que ela pode ser essa... Ampliar, própria... ter equipes, empregar outras isso. mulheres. Ela falou, ah, não, já ficou complicado. Não, tá bom por aqui, fica por aqui mesmo. E não se percebe mais. Porque quanto mais desafio, mais essa mulher que acredita que ela não pode, que ela não tem condição de seguir mais, ela vai se encolher. Mas no momento que ela faz, como vocês disseram, fui lá, dei uma palestra, fui lá, realizei um evento. Olha, não é que deu certo? Isso. Eu não morri, porque o nosso cérebro tem essa tendência, né? Vai dar medo, é perigoso, melhor não ir. E aí, pelo nosso instinto de sobrevivência, o que é que a gente faz? Não, melhor não se desafiar, não. Eu fico por aqui na minha zona de conforto. Mas depois que você faz e você prova para você mesmo, para o seu sistema de crenças, que você não morreu, que ficou tudo bem, que ao contrário, deu tudo certo, aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu fiz isso, primeiro choca, mas depois a gente aproveita. E muitas vezes, essa mulher às vezes não está preparada para... Vou usar como exemplo aqui uma dor que sempre aparece muito pra gente lá. Poxa, ainda não tô confortável para gravar vídeos. Essa mulher já entende que ela utilizar a imagem dela junto ao negócio é importante. Ela entende a importância de estar presente nas redes sociais, né? E de aparecer gravando vídeos, produzindo conteúdo. Só que ela ainda não se sente preparada para isso. Então, dentro da comunidade, que é um ambiente seguro, não é o Instagram, onde você tem ali milhares de pessoas que podem te julgar, podem te apontar algum erro. Dentro da comunidade, um ambiente seguro, tem mulheres que também estão passando pelas mesmas dificuldades, a gente cria esse espaço para ela dar o primeiro passo. E aí ela sente segurança, ela tem uma rede de apoio para se fortalecer e continuar a jornada. Não ser julgada, né? Que tem muito julgamento aí fora, mas ser apoiada. Apoiada e saber que ela está no processo de desenvolvimento. Agora, em todos esses treinamentos, capacitações que vocês oferecem, o que, que vocês observam que elas mais precisam? As necessidades que as mulheres mais estão trazendo e os desejos que elas querem passar além? Bom, uma das grandes dificuldades que sempre se apresenta para a gente é em relação à comunicação. Eu acredito que seja um dos principais pontos. É, e aí a comunicação de maneira ampla. Seja para apresentar o seu negócio, falar de maneira efetiva o que você faz. Seja para você, no momento da venda, essa comunicação voltada para a venda. Seja a comunicação voltada para o marketing, né, para divulgação, para produção de conteúdos. Eu vejo que esse é um ponto de bastante relevância, assim. É, e quando se trata de mulheres, analisando novamente essa estrutura social, a gente vê que durante muito tempo nós fomos silenciadas mesmo, né? É, em relação a expor as nossas ideias, expor o que a gente pensa. Então, é até normal que a gente hoje se depare. Tem a comunicação como um grande desafio. Mas você, para você, o que é, Nanda? Não, é a comunicação. Inclusive, foi o meu processo. Mas também a comunicação dela com ela mesma. Eu vou sempre voltar para essa necessidade da mulher compreender os papéis dela, as potências dela. Patrícia fala muito em potências. Essa potência, o que ela tem de bom e se apropriar disso. Porque não adianta nenhuma técnica, não adianta nenhum estudo se ela primeiro não se permitir sentir isso, se ela não se desafiar nela mesma. Se vai acontecer, vai. Ela vai conseguir dar um passo, vai. Mas vai estar sempre com essa dificuldade de medo, de crítica, de não estou fazendo bem, de ser desconfortável. Uhum. E para os negócios prosperarem e a comunicação prosperar, sim, precisa ser natural. Ela precisa encontrar a maneira dela de falar, dela, porque vai ser própria, né? E aí trazendo também para aqui, já pro meu universo, que é dentro desse universo de comunicação, como mulher comunicadora, e que também coloco aí meus produtos no mundo para ajudar essas mulheres nessa habilidade, não só de falar, que não é só sobre oratória, vai além disso, não é só sobre a técnica de dicção, articulação, entonação, impostação, não é só sobre isso. É por que que ela não coloca essa voz no mundo? O que que está impedindo? Porque muitas vezes é o medo do sucesso, porque ela sabe, no fundo ela sabe que quando ela abrir a boca e gravar um vídeo, quando ela mostrar o trabalho dela, todo mundo vai gostar, as amigas já comentam, o pessoal de casa já comenta, nossa, sua comida é uma delícia, seu trabalho é maravilhoso, mas como vai ser isso, ouvir essas vozes de várias pessoas, milhares de pessoas? É aquele lugar lá dentro de eu não sustento isso, mas a gente precisa dar esse passo e comunicar, gente. Comunicar, porque sem a comunicação do seu negócio, como é que esse negócio vai aparecer? Então, que bom que vocês estão também ajudando lá dentro do Hub essa comunicação. E já para finalizar, quase finalizando, o nosso papo que passou tão rápido, foi rapidinho, tão bom. Exatamente, queria falar dessa questão da independência financeira. Hoje mesmo nós falávamos mais cedo dessa questão da violência, o feminicídio que acontece tanto, e quantas mulheres estão se submetendo a relações tóxicas, a violência de toda a ordem, física, psicológica, porque elas não se veem capazes de se sustentar. E elas podem sair disso, né? É muito triste a gente pensar que tem mulher apanhando nesse momento, mas que poderia estar empreendendo. Sim, a independência financeira é o único caminho de liberdade, de fato, para a mulher. Tanto liberdade para decidir, para ter o poder de escolha, como liberdade relacional para escolher com quem ela quer se relacionar ou estar ali em relação a negócios. Mas somente a independência financeira é capaz de trazer essa liberdade. E por isso que a gente bate tanto na tecla no Hub delas, que nosso objetivo é apoiar essa mulher a gerar receita recorrente através do seu negócio. Porque somente com isso ela consegue ter autonomia, ter poder de escolha e também de desenvolvimento na sua carreira empreendedora. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa conquistar. E desconstruir essa ideia de que a mulher não pode ganhar, ter o seu próprio dinheiro ou ganhar mais do que o marido. Às vezes o medo é isso. Quando ela começa a empreender, ter sucesso no seu negócio, ela às vezes trava, porque tem essa crença também, né, de que ela não pode ganhar mais. Tem o medo do que ele vai achar se ela ganhar mais que ele. Pois é, o que é que ele vai achar, né? E como é que eu sustento isso? Como é que eu sustento ser pioneira no meu negócio, na minha família? Então, ser empreendedora, às vezes, não é só sobre você, mulher. não é só sobre você. É sobre tantas outras mulheres que vieram antes, não tiveram a mesma chance. Hoje a gente está num momento privilegiado, não é, Alana, mas Fernanda, da internet, desse mundo digital, que a mulher pode empreender dentro de casa, cuidando dos seus filhos, fazendo o seu negócio no mundo da internet, com essa vitrine aí, com essa possibilidade. São muitas coisas aí, que bom que existe o hub delas para fazer a mulher sonhar, a não colocar os seus projetos no cemitério dos sonhos. É, exatamente. Nossa senha do Wi-Fi lá é sonho alto. É. Sonho alto. Qual é o limite? Quem é que vai colocar o limite no sonho de uma mulher? Eu tive um tempo na vida que minha irmã me disse assim, você é pobre até para sonhar. Rapaz, isso tocou. E pode bateu, tocar. Bateu, doeu, toma que é teu, né? E muitas vezes é isso. A gente tem até o medo de o que que eu posso... Aonde eu posso chegar? Gente. Muitas mulheres têm ainda essa dificuldade. Então, mulheres, sentiu aí que é para você? Como é que o Hub pode te ajudar? E aí nós vamos deixar aqui já alguns contatos, onde vocês vão poder saber mais. Essa foi uma primeira entrevista para a gente conhecer aqui as meninas, mas teremos outros momentos com elas para a gente saber mesmo os projetos. E amanhã tem celebração, é amanhã hoje? Amanhã. Amanhã. Vamos falar então nesse momento especial. Então, o Hub delas está comemorando um ano, né, de nascimento. Nós somos o primeiro Hub de negócios e espaço de coworking 100% feminino aqui de Salvador. É, ao longo desse primeiro ano, a gente ficou muito feliz do impacto que a gente está gerando na nossa economia local, no desenvolvimento das mulheres, e a gente quer celebrar isso. Então, amanhã vai acontecer o primeiro jantar para empreendedoras, realizado pelo Hub delas, aberto ao público. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a programação, a gente vai estar com as vendas liberadas até hoje, meio-dia. Então, ainda dá para garantir. O jantar vai ser realizado na Casa do Comércio. Nós vamos ter palestrante, duas palestras, vamos ter sorteio de brindes, um jantar maravilhoso com entrada, prato principal, sobremesa, para as mulheres conhecerem um pouco mais da nossa comunidade, entender como a gente faz esse trabalho e também poder ter um momento, né, de networking, de conexão, de se encontrar com outras mulheres. E a gente sempre sai transformada desses lugares, né? A gente sai com energia lá em cima e com um impulso maior para fazer o que a gente faz. Então, quem quiser participar com a gente, acesse as nossas redes no Instagram, @hubdelas, o nosso site também, www.hubdelas.com, e conheça um pouco mais sobre a nossa comunidade, através de uma assinatura mensal, que eu tenho certeza que é menos do que um McDonald's no mês. Você pode ter acesso a essa comunidade de mulheres com eventos que a gente realiza regularmente, com muito conteúdo, com interações genuínas, oportunidades de visibilidade para a sua empresa, para a sua marca, e também com acesso às nossas salas de trabalho. Quem é daqui de Salvador e também nos nossos parceiros espalhados pelo Brasil tem algumas horas no mês para usar um espaço de trabalho em que você possa lá desenvolver o seu sonho, sua ideia empreendedora. Pois é, não deixe seu sonho ficar pelo caminho, sim, você pode. E esse ato, meninas, parabéns pelo ano de trabalho, pela parceria, pela amizade, por essa troca, né, de saberes, de competências que unidas deu esse resultado aí desse trabalho. E é fazer história mesmo, né? Acho que é um ato político, é um ato revolucionário, empreender para mulheres, criar negócios femininos, a gente está se somando, e quanto mais melhor. E não tem essa de competição que a gente falou aqui. Tem o Hub, pode aparecer outros negócios, outros trabalhos, quanto mais melhor, porque é isso que a gente precisa. Pessoas que olhem para a gente, dê a mão e siga juntos. Fernanda, também sua mensagem final, celebrando esse um ano também, como é que foi para você estar nesse ano de caminhada? Eu estou entrando no Hub tem um pouquinho de tempo, a Lana começou ele sozinha, mas eu estou nele desde quando ele nasceu, não como sócia, mas agora sim como sócia. Estou muito feliz porque aumentar a chance de eu viver meu propósito, que sempre foi de ajudar as pessoas a colocar o brilho delas para fora. Fazia isso através da fotografia e agora faço junto na comunidade, no dia a dia, através dessa jornada. E muito feliz de estar de volta aqui com você, Paty, também te acompanhando. E é isso aí, não sou eu a comunicadora sou vocês dois. comuniquei com a imagem, que a imagem também fala tanto, né, Nanda? Sim. E comunica também aí, também com seu sorriso, com seu carisma. A Fernanda já conheço de algum tempo como fotógrafa, uma sensibilidade incrível, um talento técnico, que claro, isso é importante, mas acima de tudo, além da profissional, tem uma pessoa humana por trás das lentes, com um coração enorme. E isso faz toda a diferença para quando você se conecta. E agora também a oportunidade de conhecer também você, Alana, que parece também, com certeza, essa pessoa também muito carismática, muito sensível, trazendo o feminino, o carisma, o amor e a humanidade para o negócio. Isso que a gente quer. Ai, obrigada pelas palavras. Essa minha sócia vive dizendo que ela não é comunicadora, mas ela sempre toca a gente com a assertividade dela, com as colocações. Ontem eu estava falando, adoro suas ponderações. E o bom é que a gente se complementa mesmo em relação ao que cada uma sabe fazer de melhor. E um pouco dessa parceria que a gente tem é o que a gente traz também para as nossas sócias, porque lá no Hub delas, quem entra para a comunidade vira sócia também do projeto. Então é sócia para cá, sócia para lá, e a gente tenta trazer um pouco desse conhecimento e expertise da vivência dos nossos negócios para a comunidade. Que beleza. E o programa Em Sintonia também, que é um projeto pessoal, não da Rede Excelsior de Comunicação, mas também vem sustentando aqui esse trabalho já há mais de 8 anos aqui nessa emissora. E grata também por essa oportunidade, programa mais ampliado, 3 horas para que a gente possa ter esse espaço tranquilo para outras mulheres. E vamos aí trabalhar juntas e trazer mais o Hub, mais a Fernanda, mais a Lana para conversar mais com vocês. E mais Patrícia. Mais também. Meninas, foi uma honra estar com vocês. Parabéns pelo ano de aniversário. Vida longa é para o Hub delas e que outras mulheres possam somar a esse trabalho, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Paty, pela presença. Fica aí os contatos, são 9 horas, virão 10 para as 10, 10 horas em Salvador, intervalo comercial. É tempo da gente beber uma água, tomar um cafezinho, respirar, porque no próximo bloco vamos continuar em sintonia, mas agora em sintonia com a saúde. No próximo bloco, nosso tema é farmácias que passam a fazer também agora exames de laboratório. Com a palavra, o Conselho Regional de Farmácia é o nosso próximo tema. Em sintonia. A Rádio Excelsior da Bahia está conectada com você em todos os lugares. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Quer saber das novidades da programação? Quer ver vídeos e fotos dos bastidores do nosso dia a dia? Então é simples, acesse www.facebook.com/radioexcelsior ou www.twitter.com/excelsiorba. E curta as nossas páginas. Ah, também tem o Instagram. Procure por Rádio Excelsior e também nos siga. Estamos também esperando por você, além do rádio, na internet. Rádio Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana. E preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo. A cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa, O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica, com amor e verdade. Num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Grande promoção nas Óticas Carol. É assim, compre armação, leve a segunda pela metade do preço. São 6 endereços, Largo da Calçada, Avenida 7, Junqueira Aires, Barris e nos shoppings Passeio e Piedade. Eu sou Geraldo Teixeira, consultor de óculos das Óticas Carol. Agende seu horário através do telefone 3506-0079. Você tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para o INSS ou não tem o tempo de contribuição suficiente para se aposentar? A Central dos Aposentados analisa seu caso e pode conseguir até um salário mínimo todo mês para você. Ligue agora 4003-6731, 4003-6731. E sabe o melhor? Você só paga se seu benefício for aprovado. Ligue já 4003-6731. Repetindo, 4003-6731. A Central dos Aposentados tem o benefício certo para você. Entre Amigos, você ouve de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Em sintonia. Estamos juntos com você pela Rede Excelsior de Comunicação, AM 840, FM 106,1. Nós vamos agora fazer sintonia, ficar em sintonia com a notícia, com o Informe Saúde. O portal Saúde Noir é parceiro aqui também desse projeto, do programa Em Sintonia, versão ampliada. E todas as notícias de saúde, é um portal exclusivo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, com notícias atualizadas desse universo. E eu sei que você, ouvinte, tem muito interesse em cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Então, vamos agora com Jorge Roriz, Informe Saúde para você. Bom dia, 2 de agosto. Destaques desta quarta-feira. O STF, Supremo Tribunal Federal, derrubou uma tese que servia de base para a impunidade de agressores e assassinos de mulheres, em uma decisão unânime e histórica. Os ministros proibiram o uso da chamada legítima defesa da honra. Segundo a ministra Carmen Lúcia, do STF, uma mulher é violentada no Brasil a cada 4 minutos. A partir desta terça-feira, farmácias e consultórios médicos vão poder realizar uma série de exames rápidos de análises clínicas. Alguns testes rápidos, como a de gravidez ou de glicose, já estavam sendo feitos em farmácias. A Anvisa destaca que os resultados dos testes feitos em farmácias não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas. Eles devem ser usados apenas como uma primeira avaliação. Moradores de cidades sem laboratórios poderão ter mais acesso a exames, mas a resolução da Anvisa determina que pessoas com testes positivos sejam orientadas a procurar um serviço de saúde para confirmar o diagnóstico e seguir o tratamento. Dengue, colesterol, total e hepatite estão entre os testes liberados. 47 tipos de exames de análise clínicas passam a ser feitos nas farmácias autorizadas. Estamos divulgando no portal a relação dos exames e testes permitidos em farmácia. O Tesouro Nacional lançou um novo título público para ajudar as famílias a financiar estudo dos filhos. O investidor escolhe um ano em que vai iniciar o resgate do dinheiro. O menor prazo é 2026 e o maior 2041. Até lá, os valores aplicados serão corrigidos pela inflação e terão o acréscimo de uma taxa fixa que hoje está na casa de 5%. O relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, colocou a epidemia de tabagismo entre as maiores ameaças à saúde pública que a humanidade já enfrentou. No mundo, os fumantes hoje são 1,3 bilhão e o tabaco mata mais que 8 milhões de pessoas por ano. Desses, cerca de 1,3 milhão são vítimas do fumo passivo. No Brasil, ocorreu uma grande redução do consumo do tabaco. Porém, milhares de pessoas ainda morrem por conta do uso tanto do cigarro comum como do cigarro eletrônico. Mais informações, acesse o portal saudenoar.com.br. Jorge Roriz para o programa Em Sintonia. É o programa Em Sintonia, Rede Excelsior da Bahia, até às 11 horas da manhã. Nós estaremos juntos com você, trazendo muita informação e também prestação de serviço aqui no seu rádio. Nesse terceiro e último bloco do nosso programa, nós estamos em sintonia com a saúde e também com a família, com a cidadania. E como é importante, amigo ouvinte, você também está acompanhando os principais assuntos que movem a sociedade. E ontem nós tivemos um anúncio, nesse 1º de agosto, de que as farmácias, que são conhecidas como centro comercial, que vendem produtos, né, onde você compra seu medicamento, produtos de higiene pessoal, as farmácias, elas passam também a oferecer não só a venda de produtos, mas é possível fazer também, a partir de agora, exames de laboratório na farmácia. Mas será que são todos os exames? Será que esse exame que você vai fazer na farmácia, ele vai ter a garantia do serviço, a qualidade desse serviço? Com a palavra, Mário Martinelli, nós vamos estar, a partir de agora, com o Conselho Regional de Farmácias, para falar sobre esse anúncio. A farmácia, ela já é conhecida, o Conselho, né, já divulga bastante isso, como espaço de saúde, não é, Mário? Não só um espaço comercial, mas isso agora amplia ainda mais o serviço farmacêutico. Primeiro vamos então acolher o nosso convidado, Mário Martinelli, do Conselho Regional de Farmácia. É sempre uma alegria tê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Patrícia, bom dia ouvintes do programa Sintonia. Patrícia, eu estava logo quando entrei, não vi o questionamento no início, não escutei, né? Você poderia repetir? Hoje a farmácia, sim, agora sim, né? Nós já estamos aqui nessa troca, Mário. Essa determinação de que as farmácias, elas vão poder também fazer exames de laboratórios. O que que isso muda? As pessoas se perguntam, mas será que eu vou ter numa farmácia o mesmo ambiente, a mesma qualidade, eu posso confiar que aquele exame que eu vou fazer numa farmácia vai me dar a mesma garantia. Se eu tivesse feito em um laboratório, essa é a temática, e como é que o setor farmacêutico também recebe essa determinação? Patrícia, na verdade, a gente vem sempre discutindo muito no seu programa, falando da nova lei federal, a 13.021, em 2014, que transforma as farmácias comunitárias em farmácias estabelecimento de saúde. Isso. Né? Então, em 2014, a gente teve a aprovação dessa lei no Congresso Nacional, foi sancionado. Ela transformou as farmácias, antigamente denominadas em farmácia comercial, para farmácia estabelecimento de saúde. São essas farmácias que a população, de uma forma geral, encontra aí pelas ruas dos seus bairros, né, pela capital baiana, enfim. Com essa nova lei que foi criada, essas farmácias, elas começaram, além de ofertarem os medicamentos, dermocosméticos, a parte de perfumaria, os serviços em saúde, né, o farmacêutico ele teve apto ali para aferir uma glicose, ou aferir uma pressão, aplicar a parte de injetáveis. E também eles já vinham fazendo, né, através de liminar concedido pela Justiça Brasileira, alguns exames laboratoriais. Então essa resolução da Anvisa vem normatizar o setor, trazer uma segurança jurídica para que as farmácias elas agora possam trabalhar, né, de uma forma dentro da legislação. Então a gente entende, enquanto conselho, que vai trazer um grande benefício, né, para a população brasileira e baiana, porque as farmácias, elas ficam abertas sábados, domingo, né? É onde o paciente, ele se desloca logo primeiramente quando ele está sentindo algum transtorno, alguma dor, algum inconforto, desconforto, ele procura sempre uma farmácia, né? A farmácia está sempre aberta, né? Não tem aquelas filas longas. Então, assim, a possibilidade de realizar alguns exames laboratoriais e deixar claro que são testes laboratoriais, né, remotos, não tira aquele exame de coleta de sangue que é feito no laboratório, não é isso, é um teste de triagem que vai ser feito nas farmácias, né? Então, eu não tenho dúvida que trará um benefício muito grande para a população baiana. Gente, da Rede Celso de Comunicação, AM, FM, o que é que nós estamos falando para você que ligou o rádio agora ou que está ouvindo e talvez não entendeu ainda qual é o nosso tema? Nós estamos com o Mário Martinelli, farmacêutico do Conselho Regional, presidente do Conselho Regional de Farmácia, falando sobre a liberação que foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que libera 47 tipos de exame de análises clínicas que vão poder ser realizados pelas farmácias. O exame de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções. Isso é amplamente, Mário, por exemplo, o exame de fezes vai ser possível fazer na farmácia? Não. Eu acredito que não, né? São apenas testes rápidos. Não, são testes rápidos, exame... Não, no primeiro momento... Essa resolução da Anvisa também não permite coleta de sangue venoso. Sim. Tá? O que é isso? Colocar uma, assim, para aquelas pessoas que estão nos escutando agora, amarrar uma borrachinha no braço, né? Pegar uma agulha, uma seringa e coletar o sangue do paciente. Isso não está sendo permitido nesse momento pela resolução da Anvisa que foi editada no dia de ontem. A comunidade tem... Perdão, a comunidade, porque... desculpa, vou deixar você continuar falando, mas é preciso ficar de olho, porque com base nisso, pode ser que tenha aí no setor farmacêutico, que a gente sabe que existe de tudo, pessoas oferecendo serviço dizendo, não, a Anvisa liberou, e não é bem assim. Não é bem assim, precisa ter um profissional farmacêutico ali na farmácia, um profissional preparado, né, um profissional de saúde. Ô Patrícia, observe bem, durante o enfrentamento à pandemia, à Covid-19, as farmácias... elas já vinham realizando esses testes, né, com uma liminar concedida aí na justiça. Né, ainda não estava regulamentado. Então, assim, agora nesse momento, a gente está vivendo uma pandemia também, uma epidemia de dengue aqui no estado da Bahia. Então, a sorologia de dengue, você chegar numa farmácia, poder fazer um teste de dengue para confirmar ou excluir um diagnóstico, vai ajudar muito, né, a população baiana, né, a população brasileira, porque de posse desse resultado, né, que é um teste de triagem, o farmacêutico poderá direcionar esse paciente a um médico, uma unidade de saúde mais próxima, né, para já ter o seu tratamento ali prescrito, né? Então, é um ganho muito grande. Esses exames que agora as farmácias vão poderão realizar, né, de uma forma jurídica mais, eu diria, com segurança jurídica, só para benefício para a população, né? Eu não estou enxergando aí nenhum tipo de prejuízo para o paciente, né? Um ganho. Pois é, então até então a Anvisa tinha liberado a realização somente dos testes de Covid-19 e também de glicemia nas farmácias. E agora há essa ampliação. Mas é importante que a farmácia ela tenha, inclusive o profissional farmacêutico, habilitado a fazer essa coleta e o espaço físico também. A farmácia precisa ter um ambiente, não vai ser ali no balcão de atendimento, em qualquer espaço, que essa coleta vai ser feita, embora seja um teste rápido, não é isso, Mário? E com certeza, Patrícia. Aí existem normas, né, da vigilância sanitária, daqui da própria divisa, da Anvisa, a resolução já traz, existem normas, precisa ter um espaço, né, um espaço para a realização desses testes, né, dentro das normas sanitárias vigentes do país. Não é assim como você colocou, não é num balcão de uma farmácia, né, não é num espaço que não esteja ali limpo, num espaço climatizado, num espaço iluminado, né? Então a gente precisa ter esse ambiente diferenciado do que é em um balcão de uma farmácia ou no meio de uma farmácia, né? Então, com certeza, esses testes serão realizados no consultório farmacêutico. Né? As farmácias já podem ter ali o espaço, né? As grandes redes têm investido no consultório farmacêutico para esse atendimento ao paciente, para aferição de uma pressão, como você colocou, um teste de glicose também já vinham sendo feitos, né? Então, provavelmente, esses exames serão realizados no espaço físico semelhante a um consultório médico, né? Sim. Que a gente tem denominado aí o consultório farmacêutico na farmácia comunitária. Agora, por exemplo, na farmácia também ela já faz aplicação. Muitas vezes você vai um fisioterapeuta, no médico ortopedista e ou outros profissionais e eles passam, né? Eles vão fazer a prescrição para determinado tipo de medicamento e as farmácias fazem isso, aplicam injeção. Isso também já é possível hoje ser feito dentro desse conceito da farmácia como espaço de saúde, não é? Com certeza, essa parte dos serviços farmacêuticos, né, a parte de vacinas, Patrícia, a gente já Sim. até discutimos aí um tempo atrás no seu programa, falando que as farmácias também já estavam aptas a fazerem vacinas. Então, já é sim, já é possível fazer a parte de injetáveis, né, de aplicar, quando a gente fala injetáveis, assim, para a população, sendo injeção mesmo, o profissional farmacêutico ele pode aplicar a injeção, inclusive o Conselho tem capacitado um grande número de profissionais farmacêuticos para a realização desse serviço. A parte de vacinas e agora, com o respaldo jurídico, a realização aí de 47 exames laboratoriais, né, que a gente chama testes rápidos, né, para a população ter acesso a esse serviço. É para desafogar as emergências e urgências dos hospitais, né? A gente poder ofertar esse serviço, e lá o paciente vai ter um profissional de saúde, um profissional farmacêutico, para dar esse primeiro acolhimento. Uhum. Pois é, os laboratórios, né, as farmácias, elas vão ter um prazo de até 180 dias para fazer essa adequação, desafoga aí os serviços de saúde, é importante. Quando a gente tem uma demanda, não é, doutor Mário, uma demanda maior do que a oferta, a gente tem uma demanda muito grande de uma população que precisa cuidar da sua saúde e muitas vezes não encontra, sobretudo na rede SUS, esse acolhimento. A farmácia, como você disse, está ali no bairro, está ali perto, funciona todos os dias, domingos, feriados, por ser também um ponto comercial. Enquanto na pandemia nós vimos isso, a importância do setor farmacêutico, a dificuldade que as pessoas tinham de acessar os serviços ou medo de serem contaminadas, elas ficavam em casa e muitas vezes era ali na farmácia que ela teve também o acesso a produtos para cuidar mais da sua imunidade, para tirar uma dúvida. E ter essa rede ampliada de farmácia também é algo que trouxe uma qualidade, uma segurança para as pessoas. A pandemia mostrou o quanto é forte esse segmento, não foi? Com certeza. O profissional farmacêutico junto com os demais profissionais de saúde, cumpriram um papel importantíssimo no enfrentamento à Covid-19. As farmácias, elas não fecharam, né? Foram poucos estabelecimentos que não fecharam durante o enfrentamento à Covid-19. Farmacêuticos estavam lá na farmácia, dando esse atendimento, dando esse acolhimento, orientando qual era o medicamento possível de ser utilizado naquele momento e realizando também os testes sorológicos, né? Uhum. Para o diagnóstico da Covid-19. O setor farmacêutico realizou uma quantidade significativa desses exames, né? Como você colocou, uma demanda grande. Então, a gente não pode perder um estabelecimento de saúde como uma farmácia, que é um estabelecimento de mais fácil acesso à população brasileira, quer seja ela da saúde suplementar, aí quando a gente fala aí saúde suplementar dos planos privados de saúde, quer seja da população que não tem condição de pagar um plano de saúde do SUS. Pode se dirigir a uma farmácia. No seu bairro tem uma farmácia aberta, né? Com certeza você tem uma farmácia ali. O que a gente luta enquanto conselho é que essa farmácia tenha um profissional farmacêutico ali durante todo o horário de funcionamento. É um profissional de saúde, é um profissional que passa 5-6 anos em uma faculdade, uma universidade, né? Estudando sobre medicamento, estudando sobre exames laboratoriais, estudando uma série de disciplinas que ele precisa utilizar para trazer o benefício para o paciente, Patrícia. Então, imagine, nesse momento, a gente tem aí já divulgado pelos meios de comunicação, que nós estamos tendo um número significativo de pacientes acometidos com a dengue, né? Então, muitas vezes você tem dificuldade de ir a um laboratório, né? De manhã, você está trabalhando, geralmente os laboratórios funcionam pela manhã, a coleta de sangue, né? Ou um posto de saúde, você se dirige a uma farmácia e faz seu exame de sorologia de dengue, né? Você faz seu exame de beta-HCG, né? Você faz outros exames que estão ali na lista, que com certeza o profissional farmacêutico fará a orientação adequada para esse paciente que, porventura, apresente um resultado positivo quando se dirigir a uma farmácia e realizar esse teste. Pois é, gente. Então, é muito importante essa rede dando esse apoio, mas vale a pena, é importante ressaltar que esses testes não substituem os exames laboratoriais tradicionais, pois eles completam o diagnóstico. Então, a pessoa pode estar perguntando, mas então qual é a vantagem de eu ter esses mais de 40 testes sendo feitos na farmácia? Daqui a pouco vou trazer a lista de alguns desses testes. Por que fazer lá? Então, qual seria o intuito? É para alguém que quer uma resposta mais rápida? Mário, por exemplo, alguém vai fazer uma viagem e quer uma resposta mais rápida, faz esse teste ali. Qual seria, então, a vantagem de ter esse teste, já que ele vai ter que ser complementado com o exame do laboratório? Observe, não são todos, né? Por exemplo, você tem aí de uma linguagem mais específica, marcadores, por exemplo, de doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, um HIV. As farmácias vão poder realizar um exame de HIV. Agora, claro, óbvio que se esse resultado de triagem apresentar um resultado positivo, se faz necessária a confirmação por outras metodologias, né? Diria, com outras metodologias mais sensíveis. Então, se dirige a um laboratório de análises clínicas, né? E lá vai fazer uma ELISA, uma quimiluminescência, né? Um PCR, uns exames mais aprofundados para confirmar ou excluir aquele diagnóstico. Mas se o paciente se dirige a uma farmácia, ele tem a sintomatologia clínica ali de um paciente acometido, por exemplo, com dengue, né? Dores no corpo, dores retroocular, né? Dor no fundo do olho, dor na febre, né? Tem uma história, uma história epidemiológica que no bairro dele tem pacientes que estão sendo acometidos pela dengue. Faz um resultado na farmácia. Ele apresentou resultado positivo? Não há necessidade de você confirmar esse resultado em um laboratório. Então, você já inicia o tratamento, né, ali para um paciente que está acometido por dengue. Então, por exemplo, Patrícia, o beta-HCG, a gente vê muitas pessoas, na primeira suspeita de um atraso da menstruação, vai a uma farmácia, compra um kit lá para fazer o beta-HCG, que é um exame para gravidez, dando positivo, ele vai confirmar esse resultado com a ultrassonografia, né? Que é a ultrassonografia que vai evidenciar se a paciente está grávida ou não. Uhum. Né? Vai a um laboratório, faz um teste mais sensível associado a uma ultrassonografia. É um teste de triagem, são testes de triagem. Esses testes rápidos que são feitos nas farmácias também são feitos nos laboratórios, né, são feitos nos laboratórios. Só que no laboratório, caso tenha uma divergência, você aí segue utilizando outras metodologias mais sensíveis para confirmação ou exclusão do diagnóstico. Ok, então, ou seja, esse momento inicial, como o próprio nome diz, é uma triagem, gente. E essa liberação para os exames em farmácias, a Anvisa também divulga isso, ela só aconteceu também com o processo de evolução tecnológica dos exames. Hoje a tecnologia permite, evoluiu muito esse processo de fazer esses testes rápidos. A própria pandemia abriu mais essa perspectiva, então agora esses estabelecimentos teriam então essa condição de fazer isso. Uma vez feita a triagem, feito esse primeiro momento, essa primeira informação, vai aprofundar, sobretudo, quando aquele marcador, como bem disse o Mário Martinelli, indica algo sério da sua saúde, um processo sério que você precisa verificar. Agora, como é que o setor farmacêutico, e aí o conselho, né, que é essa autarquia que regulamenta, observa esse funcionamento e a prática do profissional farmacêutico, vai dar conta de fiscalizar se esse ambiente está adequado, se o profissional está adequado, se as normas da Anvisa para fazer esses testes rápidos está tudo de ok, Mário? Como é que o conselho vai também se adaptar agora a essa abertura? Patrícia, a gente vai ter que, juntamente com as vigilâncias sanitárias municipais, né, intensificar essas fiscalizações. É uma coisa muito nova, foi aprovada ontem, né, então aí deram 180 dias para as pessoas estruturarem o setor. Com certeza existirá um alvará, né, de funcionamento expedido pela vigilância sanitária, solicitando adequações do espaço. E o conselho, ele continuará fiscalizando se esses estabelecimentos estão ou não realizando esses testes. Caso eles estejam realizando esses testes, quem é que está realizando? É o profissional farmacêutico? Onde é que está o registro desse procedimento? Né? Averiguar a nota fiscal de aquisição de kit. O mesmo processo fiscalizatório que a gente faz com relação aos medicamentos que estão na farmácia, a presença do profissional farmacêutico, quando a gente aplica uma ficha de verificação do exercício profissional, agora a gente vai ter que também aumentar aí a questão da fiscalização para esses estabelecimentos que pretendem ofertar esse serviço. Deixar claro, né, que também não serão todas as farmácias que estarão aptas a ofertar esse serviço de exames laboratoriais, ali dos testes de triagem, os testes rápidos nas farmácias. Então, a gente vai ter que continuar fiscalizando para que o paciente tenha segurança que está realizando um teste laboratorial realizado pelo kit dentro do prazo da validade, né, que foi adquirido de um distribuidor idôneo, que foi produzido numa indústria de exames laboratoriais de forma correta. Vai continuar o mesmo processo da fiscalização com relação aos medicamentos expostos nas farmácias comunitárias para serem comercializados ao paciente. Porque imagina, né? Se a gente tem tudo isso é para observar, um kit que ele não está regulamentado, foi feito aí em algum lugar fundo de quintal, sem as devidas normas, com um kit fora da validade, que ninguém verificou, nem mesmo o consumidor na hora de contratar esse serviço, que vai dar, por exemplo, um resultado não coerente com a realidade. E aí a gente tem entre os testes rápidos colesterol total, por exemplo, a hemoglobina glicada, né? Glicada. Pois é, que vai mostrar aí a questão do diabetes. Esses dois exames, sobretudo, eu entendo que um grande benefício, juntamente com a glicose, é a hemoglobina glicada, que é um exame laboratorial que é realizado para observar a eficácia da terapêutica do paciente diabético, se aquele medicamento está tendo efeito ou não. O exame solicitado, na maioria das vezes, é esse exame chamado hemoglobina glicada. O profissional farmacêutico, ele pode, inclusive, solicitar esse exame para acompanhamento farmacoterapêutico. Então, se esse resultado desse exame apresentar alguma inconsistência, né, apresentar um resultado fora do valor esperado, fora do valor da referência, ele já pode direcionar o paciente de imediato a procurar seu médico assistente e aumentar a dose do hipoglicemiante, entendeu? Sim. Da metformina, da insulina, fazer toda a anamnese, se o paciente está tomando de forma correta. O colesterol, Patrícia, como você colocou, muitas vezes, você sabe, hoje as pessoas estão utilizando muita simvastatina para controle do colesterol. o farmacêutico ele pode solicitar esse exame do colesterol total para ver se o paciente está respondendo ou não à terapêutica prescrita. Então, observe que a gente está ali para acelerar o processo, trazer a comodidade ao paciente, acelerar o processo para que a gente não tenha danos maiores à saúde desse paciente por demora do tratamento. Exatamente. Nós vamos para o intervalo comercial e vamos voltar a falar dessa parceria, né, entre estabelecimento farmácia, profissional farmacêutico e a comunidade. Porque já tem ali, tem até aquela relação, olha, a senhora aqui de novo, todo mês vai ali naquela mesma farmácia, compra os seus medicamentos de uso contínuo e de repente dizer, por que que não faz um teste? Vamos, né, aferir, ver como é que estão esses indicadores e ali já com o resultado do teste, que é rápido, já orientar essa pessoa para que ela possa fazer a complementação desses serviços. Mas aí a gente volta, precisa ter eficácia, controle de qualidade, porque, por exemplo, teste rápido de HIV, que as farmácias também vão poder fazer. Um resultado positivo ou negativo impacta, inclusive, toda a questão da vida dessa pessoa, né? Da sua vida social, e precisa ter muito, muito cuidado em relação muito a tudo cuidado. Isso. Nesse momento implicações, de dengue... Implicações jurídicas, inclusive, isso. Entendeu? Social, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, de dar um diagnóstico de HIV positivo ou negativo e depois o impacto isso na vida das pessoas. Então, várias coisas, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse aspecto. Mário Martinelli, Conselho Regional de Farmácia da Bahia, falando sobre essa determinação que saiu ontem, notícia fresquinha de ontem, 1º de agosto, que nós já estamos repercutindo aqui com você no Em Sintonia. Voltamos já já, depois do intervalo comercial. Em Sintonia. Promoção Troque o Velho pelo Novo. Na compra do seu colchão terapêutico, ganhe até 70% de desconto. Doe seu colchão antigo e ganhe até 70% de desconto no seu colchão terapêutico, com até 8 tipos de terapia e com vibromassagem, onde 15 minutos equivale a uma hora de caminhada. Ligue agora para 71 98754-4693. 71 98754-4693. Fale com Neumar Queiroz e adquira seu colchão. 71 98754-4693. 71 98754-4693. Clínica Univisão. Consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. Atendimento humanizado com profissionais altamente capacitados. Somos especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento para a saúde dos seus olhos. Clínica Univisão. Fone 71-3351-1024. WhatsApp 71-98196-3274. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Edifício Empresarial Convention Center. Rua Senador Teotônio Vilela, 190, Brotas, Salvador. Médico responsável, Dr. Roberto Lauandi, CRM 11811-BA. Você tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para o INSS ou não tem o tempo de contribuição suficiente para se aposentar? A Central dos Aposentados analisa seu caso e pode conseguir até um salário mínimo todo mês para você. Ligue agora 4003-6731, 4003-6731. E sabe o melhor? Você só paga se seu benefício for aprovado. Ligue já 4003-6731. Repetindo, 4003-6731. A Central dos Aposentados tem o benefício certo para você. Atenção, homens que acordam várias vezes à noite para ir ao banheiro. Isto é sintoma de próstata inchada. Cuidado, pode ser prostatite. Se previna do pior com um produto natural importado. Tome sal palmeto. Ele desincha a próstata, a bexiga e vias urinárias do homem e da mulher e ajuda na queda de cabelo. Chame no zap ou ligue 99195-3322. Receba em casa e pague em até 3 vezes no cartão. Eu disse sal palmeto. 719-9195-3322. De segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, Excelsior Turismo. Apresentação, Heloísa Braga. Excelsior Turismo. O turismo levado a sério, transmitindo para a Bahia e estados vizinhos. Oferecimento, voe com a Air Europa, de Salvador a Madrid. Air Europa, você decide. Senac e da Natural Rent-a-Car. Excelsior. Em sintonia. Patrícia Costa. Estamos de volta aqui com o programa Em Sintonia pela Rede Excelsior de Comunicação, a MFM, falando sobre a determinação da Anvisa para o fornecimento da possibilidade das farmácias oferecerem os testes rápidos para detectar alguns marcadores. Estamos com o Mário Martinelli, Conselho Regional de Farmácia. No bloco anterior, Mário, nós falávamos sobre essa eficácia desse teste e que o cuidado que precisa ser tido, ser tomado, e que as pessoas, após fazer o teste, precisam sim serem acompanhadas pelo médico, não é isso? Com certeza, com certeza. Não, cada profissional tem a sua, na sua formação, expertise de realizar o que é permitido, né? Então, o acompanhamento sempre é pelo profissional médico, né? Nesse momento, por exemplo, você falou da dengue, esses testes rápidos podem aliviar, né? Aí até o cenário da saúde como um todo, porque no momento que a pessoa tem um sintoma, ela tem uma arbovirose, os sintomas são muito parecidos. Pode parecer até que é uma gripe, é um resfriado, mas na verdade pode ser algo mais sério, como a chikungunya, como a dengue. E esse teste, uma vez detectando, isso ajuda ao diagnóstico e ao início do tratamento correto? Isso, porque, na verdade, aí, por exemplo, se ele fizer uma sorologia para dengue, há necessidade de fazer também, muitas vezes, um hemograma para ver seus níveis de plaqueta, para que esse paciente não tenha uma hemorragia, né, uma leucopenia. Então, ele chegando à unidade de saúde, já com teste sorológico positivo, né, os outros exames já vai ter um direcionamento, o médico já vai direcionar para outros exames laboratoriais. Ou seja, nós vamos acelerar ali o processo de tratamento. Muitas vezes, com um resultado com a clínica e um resultado sorológico de triagem positivo, o médico já pode iniciar ali o seu tratamento, né, Patrícia? Gente, você sinalizou aí a questão dos avanços tecnológicos. Hoje a gente já tem, né, até muitas vezes, essa consulta online, né? Os médicos também já estão fazendo consulta online. Então, se você tem a consulta online do profissional médico ali, e você já tem esses resultados, e você tem um paciente com a sintomatologia, com a dor, você pode iniciar já um tratamento, acelerar já esse tratamento para que o paciente possa, no primeiro momento, ali, ter suas dores amenizadas. É claro, óbvio, que isso vai depender muito dos sintomas que o paciente está sentindo, se não é numa emergência mesmo que ele vai precisar ter uma hidratação, tomar um soro, né? Então a gente precisa também ter um pouco de cuidado, né? Ali agora apareceu que agora na farmácia vai fazer tudo. Não é bem assim. Pois é, não é bem assim. Há restrições, como a gente falou antes. A farmácia precisa estar com o ambiente adequado. Não serão todas as farmácias que vão oferecer. Precisa realmente estar de acordo com as normas, né, que foram estabelecidas pela Anvisa. Testes, por exemplo, rápido de PSA vai ser possível fazer, e dentro desse universo também da saúde coletiva, da saúde humana, da saúde masculina, isso é muito importante também, esse teste ser oferecido pela farmácia. Patrícia, olha só, a gente tem aí 47 exames que serão possíveis ser realizados em uma farmácia, né? Enquanto Conselho Regional de Farmácia da Bahia, a gente vai fiscalizar, né, o que foi regulamentado pela Anvisa. Então, se as farmácias estarão aptas ou não a realizarem esses exames. A gente entende, enquanto profissional de saúde, agora enquanto farmacêutico, que determinados exames também que foram permitidos e liberados pela Anvisa, né, para que possa ser realizado na farmácia, a gente entende que muitos deles também não vai trazer um ganho, né, de imediato, um benefício para o paciente. Por exemplo, o PSA que você citou. Que adianta eu ter um resultado de um PSA em uma farmácia comunitária, um PSA alterado, né? Um exame de urgência e emergência. O que é que eu vou fazer com esse PSA alterado? né? Então, assim, eu preciso passar pela consulta com o urologista primeiro, né? Ver toda a questão da anamnese, né, do paciente, quantos anos ele tem, se ele fez ali, antes de realizar esse teste, as orientações adequadas, se não andou de bicicleta, se não montou a cavalo, se não teve uma relação sexual durante 72 horas antes, que impacta no resultado do PSA. Então, assim, foi regulamentado 47 exames, mas desses 47 exames, a gente entende, e aí eu falo como profissional de saúde, não como representante do conselho, que alguns desses exames também que foram liberados, na verdade, nesse primeiro momento, não enxergo com algo que virá trazer um benefício ao paciente, né? Então, mas você tocou em três exames aí que eu acho de suma importância, uma hemoglobina glicada, por exemplo, um colesterol total, uma glicose, uma sorologia para dengue, uma sorologia para zika, chikungunya, né? Ou para a própria COVID-19. É um resultado de urgência e emergência, né? Existe aí exames que são de urgência e emergência, existem exames que são para acompanhamento farmacoterapêuticos, esses também têm a sua importância, e tem alguns outros exames que foram liberados, que se apresentar algum resultado alterado, de concreto e de fato, nada poderá ser feito ali naquele momento, entendeu? Não sei se você compreendeu o que eu estou querendo te dizer. Sim, pois é, tem algo que vai ter esse impacto imediato, porque no momento de glicemia, por exemplo, paciente diabético que precisa de uma resposta rápida, até para tomar algum tipo de conduta, ok. Mas, por exemplo, tem outros exames que o próprio paciente ele já vem acompanhando no seu dia a dia, com o seu profissional médico, por exemplo, exames nessa área das pessoas que têm asma, por exemplo, né? Esse paciente que já vem sendo acompanhado. Claro que numa situação de emergência, não sei se esse exame oferecido pela farmácia poderia salvar esse paciente, mas o teste de intolerância alimentar está entre o rol de exames que estão sendo oferecidos. Esse paciente já vem sendo acompanhado pelo médico e já faz, às vezes, esse exame de laboratório com toda aquela bateria de check-up que ele já faz. Tem pessoas que têm aquela demanda, têm aquela rotina de início do ano, final do ano ou data de aniversário, sei lá, faz a bateria de exames, que é isso que é importante para estar acompanhando de forma sistemática a sua saúde, tomando medidas preventivas para a qualidade da sua saúde e seu bem-estar, e não pensar, qualquer coisa eu vou ali na farmácia e faço um teste. Não é sobre isso, né, Mário? Bom, você pode, por exemplo, fazer um estudo epidemiológico numa campanha para a saúde do homem. Tá. Né? Você tem que construir essa campanha, né? Você tem que amarrar o que iremos fazer com esse PSA que deu alterado. Então as farmácias agora irão realizar uma dosagem de PSA numa campanha da saúde do homem, né? Então aqueles resultados que apresentarem alterados, a gente vai fazer o quê? Nós vamos direcionar esse paciente para onde? Quem é que vai dar esse suporte? Então, assim, são essas coisas todas ainda que a gente precisa sentar com o governo, né, para discutir o que será feito com esses achados laboratoriais nas farmácias comunitárias, né? Então, assim, são coisas, está muito recente, eu acho que é válido sim, a gente vai aprimorando no processo, faz parte de tudo que é novo, a gente tem que fazer os ajustes necessários, mas a gente tem que ter esse entendimento e esse cuidado também. Ok, então tá aí, vamos continuar acompanhando, ver o impacto que isso vai ter, a quem atende realmente, quem vai ser beneficiado, se é a comunidade ou se o setor farmacêutico, enquanto setor também da área do negócios, que vai estar se beneficiando, acompanhar os valores que vão estar sendo cobrados em relação a esses testes e, de forma aleatória, não estar, né, levando, induzindo a comunidade que já tem um custo, às vezes, alto com a sua medicação para manter a sua saúde em dia e ter também agora de estar sendo convidado a estar fazendo testes que pode não ser tão necessário para ele naquele momento. Então, tudo isso tem que ser visto. Agora, Mário... Você falou tudo. Sim. Você falou tudo agora. É verdade, né? Porque não pode dizer, mas é importante. Não, só tem que fazer aqui esse teste. E às vezes é um idoso, sem aquela informação, orientação, já passa tanta dificuldade para manter a medicação em dias e não pode estar assim à mercê desse serviço porque houve uma liberação. Então, tudo com moderação, com bom senso e realmente fazendo a aplicação que seja de fato necessária para a comunidade, não ser um peso a mais para o bolso do consumidor, do paciente, do cliente que já anda com tanta dificuldade de fazer aquela medicação, muitas vezes de uso contínuo, que ele precisa e não pode ficar sem. Para além desse assunto, que outro tema para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o Conselho Regional de Farmácia, já estamos aí nesse segundo semestre do ano de 2023, vocês estiveram aqui no início do ano, lá na celebração do Dia do Farmacêutico, de lá para cá, que balanço a gente faz esse primeiro semestre do ano, Mário? Olha, Patrícia, nós somos parceiros aí da Rádio Excelsior, sobretudo de você, uma grande locutora, uma grande apresentadora do programa aí da Rádio Excelsior. Nós intensificamos as fiscalizações esse ano, fizemos algumas interdições significativas aqui no estado da Bahia de estabelecimentos clandestinos e irregulares que estavam funcionando à margem da lei, sem a presença do profissional farmacêutico, sem a presença do alvará de vigilância sanitária, com a grande quantidade de medicamentos vencidos, medicamentos fruto de descaminho, medicamentos sem a origem comprovada de qual indústria foi produzido. Então, esse primeiro semestre ele foi muito de enfrentamento a esses estabelecimentos. Nós não esquecemos também da parte da capacitação, capacitamos aí mais de 4 mil farmacêuticos com eventos, com cursos, com palestras, para poder atender melhor ao paciente que se dirige a uma farmácia comunitária. Então, no segundo semestre, vamos continuar com as capacitações, vamos continuar com a intensificação das fiscalizações, em parceria com o Ministério Público Estadual, em parceria com a polícia, em parceria com as vigilâncias sanitárias municipais, para que a gente não tenha, nos 417 municípios do nosso estado da Bahia, estabelecimentos clandestinos e estabelecimentos irregulares funcionando à margem da lei e colocando em risco a saúde de um paciente que se dirige a um estabelecimento desse e não encontra nada dentro da ordem sanitária vigente em nosso país. Muito obrigado. Então, é isso que a gente espera, a vigilância, né? Esse setor farmacêutico, um setor tão importante do segmento de saúde, tendo realmente essa orientação, esse acompanhamento do Conselho Regional de Farmácia aqui no estado da Bahia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Sempre que precisando esclarecer algo aqui para a nossa audiência, com certeza estaremos contando aí com os grandes profissionais desse setor, capitaneados aí pelo Mário Martinelli. Obrigada, então, Mário. Até uma próxima. Nós que agradecemos, Patrícia, em nome do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, em nome dos nossos 20 mil farmacêuticos, a oportunidade de estar participando desse programa que é bastante representativo aqui no estado da Bahia. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, gente. A lista completa aí, Jorge Roriz, Portal Saúde no Ar, também com a publicação dessa matéria sobre o serviço oferecido para testes rápidos nas farmácias aqui a partir de agora. Desde ontem, essa norma, essa liberação da Anvisa, os 47 exames, você pode conferir depois a lista completa lá no Portal Saúde no Ar, também aqui no nosso grupo Em Sintonia, vamos publicar aí para vocês. Fechando, duas informações importantes para a gente fechar um dia, mais uma vez agradecida pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu apoio nesse momento de transição. Estamos novinhos aqui no ar, né, nesse processo de 3 horas de duração de programa, um desafio muito grande, mas que a gente está honrando aqui esse convite da Rádio Excelsior da Bahia. Convidar você a sugerir também pautas, a trazer informações e a trazer para a gente também temas que vocês gostariam de ouvir aqui no programa. Para fechar esse momento de hoje, duas informações importantes. Primeiro, hoje, mais de 50 vagas de emprego e estágio estão em diversas áreas, serão oferecidas aqui em Salvador durante a Feira de Empregabilidade da Faculdade Unime Anguera. O evento, que está na quarta edição, acontece nesta quarta-feira, hoje, das 10 até as 18 horas, no Shopping Paralela. O que é isso, gente? As inscrições para concorrer às vagas são gratuitas. Para participar, os interessados devem se inscrever através do formulário e comparecer na data do evento, que é hoje, com currículo RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. De acordo com a organização do evento, empresas participantes devem apresentar as vagas de emprego e estágio em aberto e realizar o cadastro dos currículos dos participantes. Então, hoje, mais de 50 vagas de emprego e estágio em diversas áreas, oferecidos até às 18 horas, nesta quarta-feira, no Shopping Paralela. Prestação de serviço para você, que é o nosso ouvinte e confia aqui na competência do nosso trabalho. E também, você que é idoso, que é idosa, mas que também tem qualquer idade, a partir dos 18 anos, eu falo os idosos, porque precisa mais de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Porque se ficar parado em casa, sem fazer uma atividade física, sem se movimentar, sem fazer relações, esse idoso vai adoecer. As doenças vão sendo instaladas, entre elas a depressão, Alzheimer, porque fica parado, mente parada, corpo parado, é espaço para doenças. Então, o que é que o programa Em Sintonia, Rede Excelsior da Bahia, Paulinas Livraria e Portal Saúde Noir fizeram? A gente conversou e chegamos à conclusão que podemos oferecer para vocês a oficina, que na verdade é o curso regular de biodança, é o grupo regular de biodança. São duas turmas, gente. Está com inscrições abertas. Nós fizemos esse trabalho a pedidos de vocês, ouvintes. Vocês disseram, eu quero participar e fazer biodança. É num lugar seguro. Livraria Paulinas, no centro da cidade. É um ambiente acolhedor, familiar, onde você vai ser acolhido com aquele carinho, com o cafezinho, com a água. A professora, a professora Rita Nascimento, um doce de profissional, uma mulher muito cuidadosa e tecnicamente preparada para dar a biodança. O espaço é no centro, fica perto do metrô, é fácil o acesso, ônibus e metrô para você chegar. Centro da capital, horário também acessível. Pela manhã, ah, eu não posso porque à tarde eu tenho compromisso, tem a turma da manhã, de 9h30 às 11h30. Você já fez, já tomou seu café, já foi para o médico, chega lá na turma da terça, 9h30. Ou se você prefere à tarde, vai resolver uma coisa no centro, foi no banco, foi receber algum pagamento, já almoça ali pelo centro mesmo, tem tanto restaurante ali perto, e depois, 2 horas, você já vai para a sua biodança e termina às 4. Ainda dia claro, facilidade de você pegar o seu transporte, fora do horário do rush, né? Do momento de pico do transporte, do trânsito engarrafado. Então, 4 horas, ainda dá para voltar para casa com tranquilidade. É a sua chance de sair do sedentarismo e se mover. Biodança, dança da vida. Turma exclusiva para os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, da Rede Excelsior de Comunicação, do programa Em Sintonia. Valor R$ 150,00 mensal. Uma aula por semana, 2 horas de duração cada aula. Vamos ter encontro também, passeios, encontro no Parque da Cidade, aula aberta em espaços públicos, além da convivência, da amizade, de tudo isso que você vai ter. Como você pode se inscrever? Entre em contato com a Livraria Paulinas, rapidamente Marquinhos, só dando o telefone, 3329-2477. 3329-2477. Liga agora o WhatsApp 99186834 e diga: quero fazer minha inscrição para a oficina de biodança que começa dia 10 de agosto. Espero você. Beijo no seu coração, 10h55. Encerramos. Obrigada por tudo. Obrigada, equipe. Obrigada, Rede Excelsior. Até amanhã com muito mais, às 8, em sintonia com você. Em sintonia. Uma voz que ilumina e transforma, uma voz que está sempre presente para os pais, para as mães, para os filhos e toda a família. Vem, minha casa é sua, vem, essa família te espera, vem, ser feliz com a gente, vem. Vem viver, vem crescer, construir um novo amanhã. Evangelizando uma família do bem ligada em você. Família Excelsior.

Minha gente, muito bom dia. Que coisa boa estar com você aqui nessa quarta-feira chuvosa na cidade de Salvador. Tanta chuva. Você que está aí no trânsito, nos ouvindo, sintonizado no Excelsior Turismo. Muito cuidado, vá devagar, vá manso. Seja gentil no trânsito, dê passagem, facilite. Porque a nossa cidade de Salvador, a gente sabe, não é uma cidade que gosta de água, que gosta de chuva. E às vezes tudo alaga muito, né? Então tenha cuidado, seja mansa, seja leve no trânsito, viu? Para a gente fazer com que as coisas possam fluir bem na nossa cidade. Minha gente, hoje eu tenho o prazer de ter duas queridas aqui no programa de hoje. A nossa presidente do SingTur, Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia, Rivanete Rodrigues. Vamos falar a respeito de rotas, de roteiros para o turismo dentro do estado da Bahia, com guias credenciados para isso. E vamos falar dessa ação, dessa audiência pública que aconteceu essa semana, segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara dos Vereadores, trazendo o turismo religioso como pauta, né? Convidando a comunidade, convidando os soteropolitanos a bater um papo com o Trade do Turismo da Bahia, uma iniciativa do vereador Josival Rodrigues, muito legal, e a Rivanete estava compondo a mesa lá, diretora na Câmara dos Vereadores. Eu quero saber dela exatamente, tintim por tintim, o que rolou. E tenho também hoje aqui Glória Moura, Quirimurê Turismo, uma guia danada. Hoje eu estava lendo a... me atualizando e vi logo a reclamação dela de Cachoeira. Hello, Cachoeira, problema, a prefeita só quer saber de construir galinheiro. Ah, meu Deus do céu, vamos falar sobre isso. E estou vendo entrar aqui outra querida, Rosa Pellegrino, querida guia, super credenciada, uma querida, não para, viajando a beça, graças a Deus. Bom dia, Rivanete, querida. Tudo bom, minha presidente? Bom dia, Elô. Bom dia, ouvintes da Rádio Excélsio. É um prazer estar aqui de volta, né? Nesse espaço, no seu programa, que sempre é uma batalhadora, incentivadora do profissional guia de turismo, trazendo todos os assuntos da realidade. Não dá para fazer pensar turismo sem um bom guia, Riva. A gente precisa introspectar isso definitivamente. Glória Moura, querida, bom dia. Tá em Cachoeira? Tá, ganhou um galinheiro ou não? Não que isso seja ruim, eu tô brincando aqui. Eu tô brincando, Glorinha, mas não que isso seja ruim, absolutamente. Eu acho que a agricultura familiar, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser incentivada. E essa coisa de você trazer oportunidades para que a comunidade possa, de fato, se estruturar e se beneficiar, né, com comida, com melhor qualidade de vida, isso é excepcional. O seu microfone está no mudo, Glorinha, não estou conseguindo tirar, me ajude aí agora. Me ouvindo agora. Bom dia. Hello, hoje um morador de Cachoeira entrou em contato comigo, um colega que vive do turismo, e passou essa informação. Também concordo, né, que a agricultura familiar tem que ser fomentada. Porém, Cachoeira está difícil visitar o destino, com os monumentos fechados, a cidade um pouco suja, uma cidade que é monumento do Brasil, que deveria ter um cuidado melhor. Já basta o que a gente sofre em Salvador, né? É. Enfim, Rosa Pellegrino, querida, por onde andas? Você não para, garota. Graças a Deus, o trabalho a mil, né, Rosinha? Hello, graças a Deus, o mês de maio e junho foi bem legal. Mas, confesso, tô sem perspectiva nenhuma daqui para frente. Sério? Parou de novo? Conte aí. Parou. Foi. Mas maio e junho, tenho que agradecer, foram dois meses muito bons. É, coincidentemente, me chamaram, já tem um grupo que eu trabalho desde 2013, e eu fui coincidentemente a Lençóis duas vezes seguidas. Ai, que bom. Foi super interessante. Mas, infelizmente, Elô, sem perspectiva daqui para frente. O autônomo tem isso, né? Por quê? Porque essa sazonalidade, né? Como é difícil para a gente, o profissional, segurar, pagar contas com altos e baixos, né, Rosa? É uma ginástica insana. O autônomo tem isso, né? A gente tem que... Um mês você junta para poder passar para os outros. Faz parte, Lô. É uma coisa que a gente tem que administrar. Não deveria fazer parte, né? Não deveria ser assim, porque estamos falando de um destino top, que é a Bahia, com potencial incrível para a atividade do turismo, e essa coisa da gente ainda amargar sazonalidade, ter que ganhar, que nem a lenda, né? A fábula da cigarra e da formiga, trabalha numa época, na outra, para pagar a conta, não é brincadeira. Riva, minha presidente do Singitur, conta como foi essa audiência pública segunda-feira lá na Câmara dos Vereadores, trazendo o turismo como pauta. Teve bom movimento? O que, que você achou desse encontro? Teve bom movimento, Elô, e é muito válido acontecerem essas audiências públicas, porque ali fica registrado também na Câmara, né, para os outros vereadores tomarem conhecimento e apoiar a causa. Esse turismo, essa já é a segunda audiência que acontece. Há 10 anos atrás aconteceu uma audiência e somente agora veio acontecer outra pela busca de Padre quanto Manuel. Tempo, né? Pois é. Padre Manuel insistindo, o vereador Joceval, ele sempre abraçou essa causa do turismo religioso. Então, ele sempre vem caminhando juntamente com Irmã Dulce, com a formatação desses roteiros com o Padre Manuel. O Singitur tem acompanhado durante todo esse tempo, estamos lado a lado com o Padre Manuel, então é válido, principalmente porque ficou bastante reforçado a necessidade da formação de políticas públicas. Então não adianta lançar roteiros, não adianta querer impulsionar o turismo religioso na cidade do Salvador se não existem políticas públicas. Percebemos muito, profissional guia de turismo, a necessidade da acessibilidade. Então, eu enfatizei bastante isso, porque o turismo religioso ele é voltado principalmente para pessoas de melhor idade. Então, a gente, quando chega nesses locais, não existe acessibilidade na cidade do Salvador. É muito difícil para você ter acesso às igrejas, né? O Palácio Arquiepiscopal maravilhoso tem um elevador já, mas vários outros locais de igrejas não têm essa acessibilidade. Então, assim, foi válido bastante essa audiência pública pela busca e pelo comprometimento das pessoas que estão engajadas nesse turismo. Eu ouvi, inclusive, a colocação do Padre Manuel Oliveira, né, com muita atenção, porque ele fala justamente da necessidade da coisa evoluir nesse sentido da gente... Por exemplo, calendarizar, né? essa iniciativa mesmo dessa trezena de Irmã Dulce, essa homenagem à Irmã Dulce, com festa, com cantor famoso, né? A gente precisa ter isso no calendário para não acontecer esse ano e o ano que vem não acontecer. O turismo precisa de sequenciar, de coisas sequenciadas, né? Calendarizadas. E o Padre Manuel colocou isso com muita clareza. Glória Moura, querida, tá fácil guiar na cidade de Salvador, tá difícil, tá que nem cachoeira, como é que tá? Ô, Heloísa, 27 anos guiando, ultimamente não está nada fácil guiar em nenhum roteiro.